Apocalipse de Jesus para os simples de coração. O mundo que todos nós vemos hoje não será mais amanhã. Mas nós temos que tratar da volta gloriosa do Cristo de Deus. Por isso estão de parabéns os legionários da boa vontade, que permanecem fiéis, firmes, na seara, no que prometeram a Jesus cumprir na terra. Esses estão fazendo mutirão, esses estão fazendo campanha na rua, esses que estão lutando para pagar os compromissos assumidos pela LBV, cujo lema é por um Brasil melhor e por uma humanidade mais feliz. Eu vou terminar aquela circular que escrevi a respeito das duas espadas. E para voltarmos ao texto das trombetas. Eu vou comentar aqui o Israel de Deus. Vocês vão ver o que é que os profetas dizem a respeito das ovelhas que estão espalhadas pelo mundo e vocês têm que buscar. Que é uma sequer que se perca. E vocês tinham um compromisso de trazê-las para o rebanho de Deus, vai lhes custar muito. Que Jesus diz na prece, na oração ao Pai, que nenhum daqueles que ele recebeu do Pai se perderia, a não ser o filho da perdição. Quem comigo não junta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Quem diz isso é Jesus. Bom, todos vocês estão sendo convocados para esse trabalho. A volta gloriosa do Cristo de Deus. Zarur, na 21ª chave bíblica da volta triunfal do Cristo de Deus, deixou-nos impressionante revelação. Mas, diz o saudoso criador da Legião da Boa Vontade, voltando às profecias do fim dos tempos, atenção para o que diz o profeta Daniel. Capítulo 2, versículo 42 a 45. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra parte será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. Este reino não passará a outro povo. Este reino não passará a outro povo. Prestar atenção nisto, né? Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos humanas, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus faz saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho, fiel à sua interpretação. O segredo está exatamente nos dedos dos pés. Isto nos mostra que a profecia se prolonga até ao tempo do fim. A pedra atingiu a estátua, mas se esmiuçou os quatro reinos, não os consumiu. Tanto assim que eles estão em pleno século XX, já sendo trabalhados pelo anticristo. E se até hoje dizemos no Pai Nosso, venha a nós o teu reino, é porque o seu reino ainda não veio à terra. Ainda não houve cristianismo na humanidade que integramos. Já que sofremos as suas loucuras deploráveis. Aí fica, portanto, nosso alerta às ovelhas do rebanho único. Quando se formar o bloco das 10 nações, que corresponde aos dedos dos pés da estátua, sob o comando do anticristo, então fiquem tranquilos e confiantes na palavra do Cristo. Ele disse que ninguém saberia o dia e a hora de sua volta, nem o Filho, só o Pai. Mas aos seus eleitos deixa este sinal particularíssimo. Quando se amalgamarem aquelas 10 nações, a partir deste momento exato, saberão os legionários de Deus que Jesus estará entre nós 7 anos depois. Olha, o irmão Zaru nunca foi de fazer isso aqui, não. Eu tenho uma gravação que diz assim: puxa, avancei bastante, será que avancei demais? Então está aqui é para vocês pensarem. Que 10 nações serão essas? O pessoal só fica pensando lá no Império Europa, isso aqui, mas pode ser que não seja. É bom vocês pensarem sobre isso aí. E como nós temos pressa para cumprir a nossa tarefa perante o Cristo de Deus, com quem não se brinca. Ora, se eu vivo alertando a vocês para não brincarem com Jesus, vou eu brincar com Jesus? Ninguém vai chegar do outro lado e dizer assim: ô Paiva, você estava lá, sabia das coisas mais que nós estávamos enseguecidos por isso, por aquilo, brigamos com fulaninho, achamos que iam ganhar muito mais, isso e aquilo, e você não nos alertou que nós estávamos na caminho da miséria. Não miséria numa vida, mas numa miséria em mil vidas. Ninguém vai dizer isso, eu falei. E tenho pressa de que essas coisas sejam publicadas. Então vamos pensar sério sobre isso. É o desafio que eu lanço a vocês. Não se deixem arrastar por nada que vocês leram. Peçam a Jesus inspiração. E vamos orar. Que viver afastado de Jesus é sofrer o adultério da alma. Jesus vem e vai dar a cada um de acordo com as suas obras. Vai chamar para si mesmo, como ele disse, aqueles que o honrarem até o fim. Pai nosso que estás no céu, e em toda parte ao mesmo tempo, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de justiça, de verdade e de bondade. Seja feita a vossa vontade, jamais a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso transubstancial de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos as dos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Divino Mestre Jesus, cuja misericórdia nos sustenta, médico de todos os médicos, move o teu olhar compassivo para os nossos doentes e para nós também, Jesus. Quem não está doente nesse mundo, se não for no corpo, é no espírito. Todos esses nomes que se encontram no sagrado livro de preces da religião de Deus. Todos esses irmãos em quem vamos pensar na hora da grande vibração da família legionária da boa vontade. E tu, Jesus, que nunca foste mentiroso, disseste: pedi e Deus vos dará. Deus não é indiferente nem à morte de um passarinho, como vai ser indiferente ao sofrimento daqueles a quem Deus confiou a justiça e o poder do Cristo. Se teu filho te pede um pão, tu lhe dás uma pedra. Se teu filho te pede um peixe, tu lhe dás uma serpente. Ora, se tu que és mau, sabes dar boas coisas a teu filho, que é que não dará ao Pai que está no céu? Por isso mesmo, Jesus, queremos pedir-te que coloques neste copo d'água os fluidos da tua medicina. Cura-nos, Senhor, o espírito antes de tudo, para que o corpo não sofra mais as mazelas do espírito. Cura, Jesus, acima de tudo o Brasil. E dá-nos a divina paz que prometeste àqueles que vivem o teu novo mandamento. A paz que o mundo não nos pode dar. E o nosso coração unicamente será feliz se conhecer a tua paz, nem se turbará jamais. Não teremos receio de coisa alguma, porque tu estarás conosco todos os dias até o fim do mundo, conforme prometeste. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens e às mulheres da boa vontade de Deus.